Panorama Agrícola para 11 de agosto de 2015, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 11 de agosto, terça-feira de lua minguante. Quem avisa, amigo é, o ditado de hoje. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere Marcha das Margaridas em Brasília. Dica do dia. Quilo da carne de boi está quase o dobro da carne suína. Além disso, cortes suínos de pernil e lombo têm menos gordura e menos colesterol. Na comparação com frango, a carne suína tem mais proteína e também está mais barata. É hora das notícias. A EPAGRE comunica que está disponibilizando sementes de milho das variedades Fortuna, Catarina e Colorado ao preço de R$ 50,00 a saca de 10 quilos. Técnicos da EPAGRE podem fazer reservas pelo e-mail albertooffice@epagre.sc.gov.br. Vamos repetir o e-mail, albertooffice, H-O-F de faca, S de sapo, @epagre.sc.gov.br, enviando o nome do produtor, CPF, local, quantidade e variedade a adquirir. As entregas estão previstas para o início de setembro. Municípios próximos a Campos Novos e Chapecó podem retirar a semente do milho variedade no CEPAF em Chapecó ou na Estação Experimental da EPAGRE de Campos Novos. Sementes de milho variedade também podem ser solicitadas para a COARPA, Cooperativa Ligada à FETAESC em Mafra, e para a Oeste Bio em São Miguel do Oeste. Informações adicionais pelo telefone 49 2049 7510 ou 2049 7513. Na próxima terça-feira, Corupá, no norte de Santa Catarina, vai sediar importantes eventos internacionais relacionados à bananicultura. É o terceiro Congresso Latino-Americano e do Caribe de Bananas e Plátanos, de 18 a 20 de agosto, que tem por tema central desafios e oportunidades dessa cultura da banana frente à variação climática. Também haverá a 11ª reunião do Comitê Gestor da Rede Latino-Americana e do Caribe de Pesquisa e Desenvolvimento em Musáceas. A programação do Congresso envolve 27 palestras, sistemas de produção, solo e clima e estratégias de manejo de pragas e doenças são os principais assuntos desse evento internacional, que está sob a organização da Embrapa, da Associação dos Bananicultores de Corupá, a Asbanco, da EPAGRE, da Prefeitura de Corupá e também do Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo. Haverá um dia de campo durante o evento em uma propriedade privada da região de Corupá. Os participantes vão ser divididos em três grupos e cada um vai percorrer três estações diferentes na propriedade, onde vão ser avaliados aspectos práticos da cultura da banana, como murcha por fusariose, pragas e doenças, com ênfase no moleque da bananeira e nas cigatocas, e práticas de manejo do cultivo, solo, nutrição e água. O Congresso Latino-Americano e do Caribe de Bananas e Plátanos, de 18 a 20 de agosto em Corupá, terá 42 pesquisadores de 16 países e são esperados 400 participantes para os dias de congresso. O município de Corupá foi escolhido porque produz uma banana diferenciada em sabor e baseia sua atividade na agricultura familiar. 600 famílias dependem diretamente da cultura da banana. Junto aos eventos internacionais, de 21 a 23 de agosto, a comunidade também estará envolvida com a Festa Catarinense da Banana em Corupá, inclusive com um concurso de alimentos à base de banana. confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com Agnes Veivanco, que coordena as mulheres da FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Santa Catarina. Hoje, amanhã, em Brasília, acontece a Marcha das Margaridas. O tema deste ano, a Agnes revela agora para você, nosso ouvinte. Bom, esse ano o nosso tema é Margarida e Segue em Marcha por Desenvolvimento Sustentável com Democracia, Justiça, Autonomia, Igualdade e Liberdade. Agnes, qual é o grande objetivo da Marcha das Margaridas? O grande objetivo da marcha é de nós estarmos, além de pauta específica das mulheres, onde trabalhamos vários eixos temáticos, seria mesmo a luta por desenvolvimento, onde as mulheres possam trabalhar com autonomia, ter renda, né, para estar melhorando as suas famílias. E também um ponto específico que nós trabalhamos muito é a questão da violência contra a mulher. Tem um trabalho bastante forte, temos avançado em alguns pontos, né, através das outras marchas que já ocorreram, e continuamos na luta, né, contra a violência. E também para dar visibilidade às mulheres trabalhadoras rurais, né, no cenário nacional, tanto dentro do movimento sindical, como também nas políticas públicas, enfim, na política, né, para as mulheres ter visibilidade e estarem sendo reconhecidas pela sua luta e pelo seu trabalho também. Agnes, essa questão da violência no campo, ainda é grande a violência contra a mulher aqui em Santa Catarina? Sim, a gente tem discutido em alguns fóruns, como dentro do Conselho Estadual da Mulher, entre outros, que ainda tem um número bastante grande de violência que acontece na área rural. Infelizmente não só na área rural, como também nos centros urbanos, né? Mas mesmo na área rural. E devido até a distância, às vezes, dos centros, até pela uma questão cultural também, dificuldade das mulheres, inclusive, fazerem denúncias e também de serem atendidas adequadamente quando sofrem, né, passam por um determinado tipo de violência. Então, a gente tem, em conjunto aí, tanto com o Conselho Estadual da Mulher aqui do Estado de Santa Catarina, também com a Coordenadoria Estadual da Mulher e a FETAESC, a gente tem procurado desenvolver algum trabalho para que a gente possa, dentro do possível, estar diminuindo muito essa questão da violência na área rural, né, e também que as mulheres possam estar fazendo denúncia, enfim, tendo seu atendimento de acordo com o que já existe de leis que protegem a mulher. A FETAESC, Agnes, ou alguma outra entidade tem notificações, números concretos da violência na área rural? A gente tem bastante dificuldade com os números, até mesmo que, como eu disse, é a questão das denúncias, elas serem difíceis, né, de serem feitas. E também, quando é feito pesquisas, elas se dão geralmente do geral da violência. Você não tem um recorte que é específico da área das trabalhadoras rurais. Então, a gente até tem feito alguns debates para que a gente possa estar levantando esses números, que a gente tenha esse número que seja da área rural, para a gente, inclusive, ter um comparativo com outras regiões, enfim, para, né, diante de alguns municípios onde do estado, onde a violência é bastante grande, para a gente ver como que é na área rural. Mas hoje a gente ainda não tem esse número definido, assim, somente da área rural. Gostaríamos de uma avaliação sua sobre políticas públicas voltadas para a mulher agricultora, como no caso Pronaf Mulher, funciona? A gente tem, dentro das políticas públicas, alguns avanços, né, em relação a alguns anos passados. Em relação ao Pronaf Mulher, a gente tem muita dificuldade ainda de compreensão dos agentes financeiros do Pronaf Mulher. Geralmente o Pronaf ele é trabalhado como um todo, E quando chega na linha específica para mulher, a gente tem dificuldade. Já temos feito algumas conversas com os bancos em relação a isso. Temos alguns municípios que já avançamos nessa questão, mas ainda a gente precisa melhorar bastante. Eu acho que tem muito, muito, muito campo ainda que as mulheres possam estar sendo atendidas com essa política pública. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Agnes Veivanco, que coordena as mulheres de Santa Catarina na Marcha das Margaridas, que acontece hoje e amanhã em Brasília. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.